Capítulo 7: A Grande Multiplicação. Muitas vezes, Deus usa a frustração ou o descontentamento como um catalisador para agitar nossa fé, tanto para uma multiplicação inicial como para o próximo nível de multiplicação. Um exemplo disso é encontrado na história de Abraão. Deus apareceu a ele quando ele tinha 75 anos de idade e lhe disse em uma visão: "Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa." Gênesis 15, verso 1. Vamos à introdução disso. Deus Todo-Poderoso é aquele que criou tudo e é dono de toda a terra, incluindo seus vastos recursos naturais. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir. Nenhum ser chega perto de sua grandeza. Ele não tem vida, ele é a vida. Todo conhecimento, sabedoria, tesouros e prazeres estão nele. Não há nada de valor fora dele. Com isso em mente, esse ser maravilhoso declara que irá proteger Abraão e lhe dará uma grande recompensa. Vamos falar sobre proteção e grande recompensa. Comecemos por proteção. Imagine se o presidente dos Estados Unidos ordenasse que todas as forças armadas protegessem você. Todos os generais informariam a seus oficiais que você é prioridade e que qualquer coisa necessária para sua segurança deve ser implementada. Se for preciso, irão escalar cada soldado com todo o seu armamento avançado para estar perto de você. É quase inimaginável, mas se isso acontecesse, tenho certeza que você se sentiria muito seguro e protegido. No entanto, tudo isso é nada em comparação ao Deus Todo-Poderoso dizendo: "Eu sou seu escudo." E quanto a uma grande recompensa? Se o seu vizinho disser: "Irei lhe dar uma enorme recompensa. Será muito gentil e generoso, apesar dele não ter muito a oferecer." Se o homem mais rico dos Estados Unidos disser a mesma frase, você ficaria mais animado. Porém, nenhum dos dois é o bastante aqui. Aquele que é dono de tudo no planeta e no universo está oferecendo a recompensa e declara a Abraão: "A recompensa que tenho para você é grande." Sinceramente, é difícil compreender a grandeza dessa promessa e ainda não terminamos. Outra realidade surpreendente é que o Criador não envia um mensageiro, ele vem pessoalmente. O Deus Todo-Poderoso faz essas promessas inimagináveis face a face. Você pode imaginar a magnitude? Qual seria a nossa reação? Como as palavras podem expressar a empolgação, a alegria, a felicidade e a admiração de qualquer um de nós sentiria? Mas a resposta de Abraão sequer chega perto dessas emoções. Ele não fica animado. Na verdade, ele fica frustrado. "Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos?" Gênesis 15, verso 2. Você consegue ouvir o descontentamento na resposta dele? Incrível! Mas será que a falta de entusiasmo de Abraão pode, na verdade, ser algo bom? Suponha que Abraão tivesse dito: "Uau, isso é maravilhoso! Vamos começar a festa!" Será que o resultado teria sido diferente mais adiante? Na realidade, uma pergunta melhor seria: Deus teria aparecido para Abraão se essa tivesse sido a sua resposta? Acredito que não. Deixe-me explicar. Façamos uma pausa na história de Abraão para trazer clareza. Anos depois, quando os israelitas estavam dando voltas no deserto, o descontentamento deles originou-se de sua insatisfação pessoal, o que infelizmente lhes custou seu destino. Porém, o apóstolo Paulo mostrou uma atitude santa ao declarar: "Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura." Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Filipenses 4, verso 11. Tanto em Paulo como em Abrão, Deus encontrou alguém disposto a abraçar a dificuldade e olhar além de si mesmo. A insatisfação deles não era pessoal, mas focada em outros. Aqui vai uma regra de ouro. Se a insatisfação vem do que eu não tenho, ela desagrada a Deus. Por outro lado, se a insatisfação foca na necessidade dos outros e na construção do reino, ela agrada a Deus. Essa era a frustração de Abraão. E o que ele produziu? Deus ampliou a visão dele, enfatizando as estrelas do céu e a areia do oceano, prometendo que sua recompensa iria impactar mais pessoas do que ele podia imaginar. Levou Deus a declarar: "Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência." Gênesis 17, verso 2. E se Abraão estivesse contente com a sua própria vida, sendo muito abençoado? Será que ele, aos 75 anos de idade, teria razão para crer que poderia ser pai? Sua insatisfação se tornou um catalisador para multiplicar. Eu aprendi que esse descontentamento não é algo para se ignorar, mas um trampolim para um aumento de eficácia. Era o que faltava na igreja da cidade de Laodiceia. Jesus a corrigiu firmemente por sua atitude de "não preciso de nada." Apocalipse 3, verso 17. Eles não se sentiam frustrados quando não viam outros sendo impactados, pois estavam focados em si mesmos e confortáveis com a sua abundância. Consequentemente, não buscavam multiplicação. Isso descreve a tentação com a qual Stan lutava. Eu, às vezes, também lido com ela e tenho que vencê-la. Na realidade, a maioria de nós passa por isso. Quanto mais sirvo a Deus, mais percebo que um dos frutos genuínos de um verdadeiro crente é uma paixão profunda por impactar outros para o reino. No momento da nossa salvação, somos transformados numa pessoa completamente diferente. Nascemos de novo com a paixão e o desejo de servir. Jesus declara: "Estejam vestidos para servir e conservem acesas as suas candeias." Lucas 12, verso 35. Esse comando do nosso mestre enfatiza a postura que todos os crentes devem manter: serviço e paixão por servir. Eu escolhi a palavra manter, pois já é parte da nossa nova natureza. Isso é frequentemente ignorado devido ao nosso medo de acabar caindo em obras para ser salvos, em vez de ver a salvação como um dom gratuito. No entanto, este não é o caso de forma nenhuma. Servir é um desejo inato do nosso espírito. Por que evitaríamos discutir ou esclarecer esse enorme aspecto de nossa nova vida? Será que o desejo de reinventar o cristianismo e torná-lo mais como uma experiência de fé baseada no consumidor? Estamos apelando para a preguiça espiritual na natureza humana decaída? Por que Jesus diria: "Estejam vestidos para servir"? Porque ele relacionava roupas com o serviço? O livro de Apocalipse nos dá uma pista. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Apocalipse 19, verso 7. Primeiro, vemos que a noiva, não Deus, já se preparou. Em segundo lugar, vemos a maneira como ela se preparou. Toda noiva gasta muito tempo escolhendo sua roupa de casamento. É um dos itens mais importantes para ser resolvido antes do grande dia. Em nossa cultura ocidental, a noiva passa um tempo considerável escolhendo e comprando vestido. No reino de Deus, sendo a noiva de Cristo, passamos tempo considerável preparando a nossa roupa também. Nosso traje é feito de linho fino, que, de acordo com o versículo anterior, representa nosso serviço na construção do reino. Portanto, servir está em nosso DNA espiritual. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20, verso 21. Ele veio com o propósito de servir. Marcos 10, verso 45. E nosso mandato não é diferente. Ele também dá o porquê por trás da importância de servir. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4, verso 34. Nós não duraríamos muito tempo fisicamente sem alimento ou nutrientes. Da mesma forma, um crente servindo para construir o reino não durará muito sem alimento e irá eventualmente retroceder. E este é o cenário que Jesus descreve à medida que continua Lucas 12. Por esta razão, as forças do sistema decaído deste mundo irão trabalhar arduamente para nos fazer ter uma perspectiva confortável e complacente, em vez de abraçar a insatisfação que leva à multiplicação. Então, querido leitor, não despreze o descontentamento sobre o nível do seu impacto. Na maioria das vezes, é a forma de Deus de mover a sua fé para crer numa multiplicação divina. Meu descontentamento. Quando o livro A Isca de Satanás deslanchou, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, eu pensava que ficaria satisfeito, mas não fiquei. Comecei a lidar com descontentamento em outro nível. Eu estava pregando em igrejas e conferências muito maiores, mas a minha frustração vinha da incapacidade de comunicar a mensagem completa em um único culto. Levo aproximadamente 400 horas para escrever um livro e tanta coisa é revelada pelo Espírito Santo durante o processo de escrita. Essas verdades são reveladas para as pessoas que Deus ama com o propósito de fortalecer, libertar ou atraí-las para mais perto dele. O tempo estipulado para uma pregação na maioria das igrejas ou conferências é de 35 a 45 minutos. Então, quando eu ministrava sobre a isca de Satanás, eu conseguia cobrir um capítulo, no máximo um capítulo e meio. Isso significava que 90% da mensagem não estava alcançando pessoas, a menos que elas comprassem e lessem o livro. Isso é o equivalente a cerca de um quinto daqueles presentes. Como resultado dessa frustração, uma ideia veio 4 ou 5 anos depois que o livro foi publicado. Por que não criar um material de estudo do livro? Eu poderia ensinar 12 aulas em vídeos de 35 minutos cada e abordar as verdades críticas de cada capítulo. Assim as pessoas, tanto em grupo como individualmente, poderiam absorver a mensagem completa, não só através da leitura, mas também vendo e ouvindo. Isso também expandiria a eficácia da mensagem. Poderíamos criar perguntas para debate para grupos ou indivíduos que queiram dar ao Espírito Santo a oportunidade de examinar mais profundamente e tornar a mensagem mais aplicável a cada pessoa. Falei com nossa equipe sobre isso. Um membro sugeriu procurar uma empresa educacional para criar um material prático de devocional, acompanhado de um manual do líder que complementaria os 12 vídeos. Esse material de estudo poderia ser usado em vários ambientes. Encontramos um fabricante que fazia esse trabalho para mais de 2.500 clientes, e inclusive para algumas das maiores corporações dos Estados Unidos. Logo de primeira, pedimos que fosse de fácil uso, de qualidade e altamente inovador. Nossa meta é estar anos à frente, tanto em estilo como em tecnologia. Como observação, tive o privilégio de fazer um estudo bíblico para a equipe de um dos nossos presidentes americanos. Quando entrei na ala oeste da Casa Branca, não pude deixar de notar tamanha excelência. Naquele dia, um pensamento me ocorreu. Isto representa o presidente dos Estados Unidos. Nós da Messenger representamos o rei do universo. Apesar de termos enfatizado excelência desde o início, após essa experiência, nós nos tornamos ainda mais decididos por não sacrificar qualidade nem tomar atalhos. Quando os materiais de estudo ficaram prontos, dois membros da equipe receberam a responsabilidade de trabalhar integralmente, fazendo ligações. Ainda era a melhor maneira de se comunicar com líderes no início do ano 2000. Foram instruídos a fazer contato com toda a igreja que havíamos visitado nos últimos 10 anos e informar sobre o material de estudo. O desejo de nosso coração era de sermos parceiros dos pastores e ajudá-los a discipular as pessoas, fortalecendo a igreja local. Naquela época, não havia muitos materiais parecidos disponíveis. A ideia não tinha pegado. Ficamos tão felizes quando a ideia fez sentido para os líderes. A resposta foi surpreendente. Após um curto período, as igrejas começaram a nos relatar que sua frequência estava aumentando, tanto nos pequenos grupos quanto nos cultos principais. Inicialmente, pensamos que apenas igrejas com menos de 300 membros usariam material em seus cultos. Entretanto, algumas igrejas, com frequência na casa dos 1000, estavam usando os vídeos em seus cultos de domingo. Elas também estavam crescendo. Líderes estavam relatando que os membros pediam que não passassem a próxima aula num domingo de feriado porque eles estariam viajando. Ouvimos relatos de igrejas que duplicaram e até triplicaram em frequência. Pastores compartilhavam com outros amigos pastores o que estava acontecendo em suas igrejas ou grupos pequenos. Então, pastores passaram a ligar para nós a fim de obter o material. Dentro de alguns anos, tínhamos milhares de igrejas envolvidas, mais de 20 mil igrejas nos Estados Unidos e mais de 1000 igrejas na Austrália. Nosso departamento de relacionamento com igrejas cresceu para 7 funcionários integrais. Os testemunhos sobre vidas, famílias e igrejas transformadas continuavam inundando nosso escritório. Durante vários anos seguintes, criamos um material de estudo para todo o livro principal que nosso ministério lançava. Dentro de 12 anos, tínhamos mais de 10 materiais diferentes sendo usados em igrejas por todos os Estados Unidos e por toda a Austrália. Havia um aspecto dessa multiplicação que não previmos, mas descobrimos depois. Uma quantidade incontável de pessoas que nunca comprariam o livro, nem me ouviriam pregar, estavam agora recebendo a mensagem. Essas pessoas estavam em pequenos grupos ou igrejas cujos líderes haviam decidido ensinar-lhes o material. Você tem sido fiel. É claro que estávamos cheios de gratidão. O número de livros vendidos agora atingia os milhões e os materiais de estudo atingiam centenas de milhares. Porém, eu ainda estava lidando com a insatisfação. Eu sabia que aquelas mensagens eram para o corpo de Cristo e estavam dando muito fruto, mas ainda havia muitos crentes precisando das verdades que elas carregavam. Pedi a Deus pelo privilégio de doar mais livros do que vendíamos. Eu sabia que havia pastores, líderes e cristãos em todo o mundo que não tinham condições financeiras ou nem mesmo a capacidade de comprar livros. Havia milhões de igrejas subterrâneas cujos países não autorizam a venda de livros cristãos. Havia ainda mais igrejas em países que não tinham os recursos de importar livros. Como poderíamos ajudá-los? Eu sabia que havia uma grande necessidade, Mas conectar com esses pastores e líderes parecia uma tarefa impossível. No entanto, tínhamos que fazer algo. Começamos respondendo o que estava diante de nós. Instruímos nosso diretor internacional que se qualquer grupo de líderes numa nação perseguida ou em desenvolvimento precisasse de livros, nós enviaríamos todos que quisessem de presente ou pagaríamos pela impressão em seus países. A frustração continuou a crescer, pois conseguimos fazer apenas um pouco, de 10 a 20 mil livros por ano. Essa quantidade parecia uma gota no balde diante da necessidade de materiais de discipulado. Mas continuamos, ano após ano, aproveitando toda a oportunidade que vinha até nós. Então veio o feriado do Dia Memorial, 31 de maio. Lisa estava na Inglaterra, ministrando numa conferência de mulheres. Eu tinha acabado de jogar uma partida de golfe. Peguei minha Bíblia e fui para o nosso porão, sentindo vontade de ler o livro de Daniel. Enquanto eu lia o segundo capítulo, de repente, senti a presença do Espírito Santo encher o porão e ouvi as seguintes palavras no meu coração: Filho, você tem sido fiel na esfera do idioma inglês. Agora quero que você leve as suas mensagens às mãos de líderes e pastores de todo o mundo. A presença de Deus permaneceu por alguns minutos. Admirado e surpreso, permaneci parado até ela ir embora. Naquele dia eu soube que algo havia mudado. Não iríamos mais meramente aproveitar as oportunidades que chegavam até nós, mas agora tínhamos uma comissão divina. Iríamos buscar intencionalmente pastores e líderes em necessidade, independentemente do país, do idioma e da situação financeira. O que me chamou a atenção naquele encontro com o Espírito Santo foi o uso da palavra fiel. Naquele tempo, eu não associei fiel com multiplicação. Essa verdade ainda não tinha sido revelada a mim. Se me perguntassem naquela época qual a definição bíblica de fiel, a minha resposta nunca incluiria a palavra multiplicação. As palavras do Espírito para mim no porão marcaram o início da abertura do meu coração a esse entendimento. Eu sabia que tinha ouvido de Deus, mas ainda questionava como nosso ministério conseguiria executar uma tarefa tão enorme. Durante aquele período, tínhamos um amigo de longa data, Rob Birkbeck. Ele trabalhava para um evangelista famoso que tinha um grande ministério internacional. Rob era o diretor sênior daquele ministério e uma de suas responsabilidades era imprimir e distribuir os livros do evangelista. Então Rob tinha um bom relacionamento com editoras e redes de pastores em quase toda a nação do mundo. Rob havia acabado de perder seu cargo devido à aposentadoria do evangelista. Lisa e eu convidamos Rob e sua esposa Vanessa para se juntarem à nossa equipe, que já havíamos perdido nosso diretor internacional recentemente. Nenhum de nós percebemos o impacto que essa parceria iria gerar. Agora, era janeiro de 2011 e Rob e Vanessa, juntamente com os principais líderes do nosso ministério, estavam se reunindo em nossa sala de reuniões. No meio da reunião, eu perguntei: quantos livros nós demos para pastores e líderes de outros países no ano passado? Um dos membros da equipe olhou o relatório do ano anterior e respondeu: 33 mil livros. Ele achou que iria receber uma resposta favorável, mas foi simplesmente o contrário. Minha frustração falou mais alto: isso é patético. Em seguida, disse abruptamente: nesse ano iremos doar 250 mil livros para pastores e líderes de países em desenvolvimento e nações perseguidas. A sala inteira ficou em silêncio mortal. Lisa me disse depois que naquele momento ela sentiu gosto de vômito na boca. Ela tem um incrível senso de humor. Por fim, nosso COO, que é nosso filho mais velho, falou primeiro: pai, você tem certeza que quer doar tantos livros assim? Sim, é o que vamos fazer. Respondi com todo o meu coração. Ele continuou me desafiando pelos próximos 20 minutos. Ficamos discutindo na frente de todos, que permaneciam em silêncio. Ele foi muito respeitoso, mas não parava de insistir que a minha diretriz era muito elevada. Por fim, frustrado, ele soltou a seguinte frase: "Só não quero dar uma meta irreal para a nossa equipe." Àquela altura, eu já estava estressado bastante. Soquei a mesa e declarei com firmeza: "Eu disse que queremos doar 250 mil livros este ano." A sala ficou em silêncio. Logo depois que a reunião foi suspensa, todos nós saímos nos sentindo desconfortáveis. Na manhã seguinte, quando estávamos sozinhos, o meu filho disse: "Fiquei um pouco desconfortável com a forma com que você falou comigo." Agora ambos estávamos calmos e buscando reconciliação. Eu respondi: "Filho, você sabe que amo ouvir a opinião da nossa equipe. Eu geralmente avalio a sugestão e os pensamentos de muitos antes de tomar uma decisão final. No entanto, ontem foi diferente." Eu não perguntei para todos: "Vocês acham que deveríamos doar 250 mil livros? Ou quantos livros vocês acham que deveríamos doar no ano que vem?" Eu afirmei o que iríamos fazer, mas você discutiu comigo por 20 minutos. Ele reconheceu e concordou, mas pacificamente fez um último pedido: "Pai, você poderia orar sobre isso por 24 horas. Se depois disso você ainda acreditar que devemos fazer, a nossa equipe irá juntar todos os esforços para fazer acontecer." "Claro, vou fazer isso", eu respondi. Sinceramente, eu não orei muito sobre isso. Fiz uma oração a fim de cumprir a minha palavra, mas eu já sabia, desde meu encontro com Deus no porão, que era a coisa certa a fazer. Agora você deve estar se perguntando: "Você ficou nervoso?" Pode apostar que sim. Fiquei apavorado. Tive que me conter para não ficar pensando de onde viriam as finanças. Se eu deixasse minha mente ir por esse caminho, teria rapidamente concordado com meu filho e abaixado aquele número para o que soasse sensato. A meta de 250 mil livros parecia impossível, mas eu estava determinado a permanecer na direção que havia recebido. Eu sabia que, de alguma forma, uma estratégia criativa viria ou haveria uma provisão milagrosa. Mal sabia eu que não só uma dessas opções ocorreria, mas as duas. 3 semanas depois, eu estava num quarto de hotel na Flórida escrevendo um novo livro. É o melhor momento para eu me concentrar. Meu celular tocou e vi que era do escritório. Atendi, pois imaginei que seria algo urgente ou importante. Ouvi uma atmosfera de grupo jovial do outro lado. Todas as mesmas pessoas que haviam participado daquela intensa reunião confrontadora 3 semanas antes estavam na sala e pareciam estar rindo e celebrando. Edson disse: "Pai, ainda não enviamos um comunicado oficial para os nossos patrocinadores sobre a iniciativa de doar 250 mil livros, mas um dos membros da nossa equipe estava conversando com um homem que conhece, e quando ele ouviu sobre nosso plano, se comprometeu a doar $300 mil para o projeto." Até então, a doação mais alta que nosso ministério havia recebido de uma só pessoa havia sido $50 mil. Então comecei a celebrar também, após muitos comentários jubilosos e surpresos. Eu disse a todos: "Agora vocês entendem porque eu fui tão insistente naquela reunião há 3 semanas. Meu filho riu e logo disse: "Pai, se você nos disser para doar 1 milhão de livros, vou concordar totalmente." Os outros concordaram enfaticamente. Nunca irei me esquecer daquela manhã. Eu desliguei o telefone e não consegui mais escrever. Tudo o que podia fazer era andar de um lado para o outro no quarto do hotel dizendo obrigado, obrigado, obrigado. O tempo todo, lágrimas rolavam pelo meu rosto. Tudo o que eu podia ver em meu coração eram pastores sedentos e líderes recebendo os materiais de discipulado pelos quais ansiavam tanto. Sou muito grato por Edson ter sido sincero e ter me desafiado. Fico feliz que ele não tenha guardado seus pensamentos para si, mas falou o que muitos outros naquela reunião estavam sentindo. Eles provavelmente ouviram suas próprias preocupações sendo articuladas nas palavras de Edson. E esses pensamentos precisavam ser confrontados. Todo aquele drama nos fez enfrentar os medos iminentes, os quais poderiam nos levar a sair da direção e permanecer na nossa zona de conforto. Nossa visão teria adormecido e nunca teríamos recebido uma doação tão generosa. Talvez teríamos distribuído 50 mil livros ou permanecidos indecisos. Estabelecemos uma meta e o Espírito Santo a ouviu e depois tocou no coração daquele homem para nos dar um presente extraordinário. Como equipe, crescemos a um novo nível de fé. Naquele ano, pela graça de Deus, conseguimos doar 271.700 livros para pastores e líderes em 48 países. Alguns deles foram Irã, Iraque, Síria, Líbano, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Croácia, Albânia, Egito, Vietnã, Myanmar, Camboja, Xia, Mongólia, Turquia e vários outros países necessitados da África e mais. Nos anos anteriores, havíamos dado dezenas de milhares. Agora, havíamos atingido um quarto de 1 milhão. Nossa eficácia em alcançar outros cresceu mais de 8 vezes. Louvado seja Deus! Que grande multiplicação! Mais descontentamento. Seria possível haver mais? Em maio de 2011, 4 meses após o confronto intenso na sala da diretoria, Rob e eu estávamos em Beirute, no Líbano, ministrando para pastores e líderes que haviam viajado de todas as partes do Oriente Médio. Em minhas reuniões, Rob se aproximou de mim com um pedido. Há um pastor aqui de Erbil, no Iraque, que adoraria passar um pouco de tempo com você. Você gostaria de conhecê-lo? Claro que sim. Rob planejou nosso encontro no lobby do hotel. O pastor era jovem, com cerca de 35 anos de idade, e seus olhos queimavam de paixão pelo reino. Dava para ver que ele não estava de brincadeira com a obra de Deus. Ele estava vestido para servir e sua lâmpada estava queimando. Ele havia vindo de Erbil por uma razão: ser fortalecido pelo ensinamento e pelas reuniões. Pude notar imediatamente que ele era um líder progressista e inovador, que entendia a importância de ser relevante para os perdidos. Nossa reunião começou leve, com interação agradável. Porém, num dado momento, nossa conversa se tornou mais séria e ele disse: Pastor Bever, eu o vejo como um pai espiritual. Eu leio tudo o que você escreve. Havia um número limitado de títulos no idioma dele, mas ele sabia ler em inglês. Eu até uso meu cartão de crédito para baixar seus materiais no site da Messenger International. Naquele momento, eu desliguei. Sinceramente, não me lembro mais de muito do que falamos. Minha mente estava gritando. Estou diante de um pastor de uma parte do Iraque, devastada e destruída pela guerra, e ele tem que usar o seu cartão de crédito para obter materiais do nosso site? Eu mal podia esperar para estar sozinha com Deus para falar sobre aquela necessidade crônica. Após nos despedirmos, fui direto para minha sala e fechei a porta. Eu estava tão frustrado que gritei: Deus, o Senhor tem que me mostrar como levar as mensagens confiadas a mim para os pastores e líderes desse mundo que precisam delas. Eu realmente não me importei com quem mais estava na sala. Eu tinha que ouvir uma estratégia do céu sobre como cumprir a tarefa que Deus me deu de prover materiais para aqueles líderes. Poucos dias após aquele intenso momento de oração, uma ideia surgiu. A ideia de uma estratégia que faria nosso alcance se tornar muitas vezes mais eficaz. Na verdade, exponencialmente mais eficaz, sem muito trabalho e despesas extras. Era uma ideia brilhante, só poderia ser a sabedoria de Deus. Algo tão simples, porém que não havíamos pensado até então. Continue lendo. Refletindo. Primeiro, frustração ou descontentamento podem muitas vezes agir como um catalisador para mover nossa fé para a multiplicação. Deus está desafiando você a crescer em determinada área da sua vida? Se a resposta for sim, como você está respondendo ao desafio dele? Segundo, se o descontentamento vem daquilo do qual você particularmente tem falta, isso não agrada a Deus. Por outro lado, se o descontentamento foca nas necessidades dos outros e em construir o reino, isso agrada a Ele. O que tem sido o foco do seu descontentamento? Terceiro, pense na minha história sobre doar 250 mil livros. Porque a fé vital para tomar posse das promessas de Deus e alcançar novos níveis de multiplicação? Por que é importante que você obedeça a Deus, mesmo quando outros não concordam com você? Se você não sabe o que está fazendo, ore ao Pai. Ele ama ajudar. Tiago 1,